puto país. Josep, 50 anos, é independentista. Após ter estado a evitar que os extremistas atacassem a Polícia Nacional na Via Laietana, regressava à casa na companhia da mulher e um amigo. Ao ver o que se passava, teve de atuar. Porque se não lhes disse nada... Porque se ninguém lhes dissesse nada, teriam continuado. São jovens, são crianças. E pude comprovar estes dias em Barcelona, as crianças, se não lhes disser nada, elas fazem coisas de que não gostam e se lhes confrontar um pouco, terminam. E para já pararam. Esta não é uma situação única. Com a polícia ocupada em acabar com os sucessivos distúrbios, os menores assaltantes transformam as noites de Barcelona em terreno de caça aos artigos de luxo. E nem sempre há um Josep para intervir. Os manifestantes deixam as ruas de Barcelona, mas há grupos de menores envolvidos numa onda de assaltos. No Chile, 3 pessoas morreram num incêndio num supermercado pilhado durante os motins que afetam a capital chilena, Santiago, já há 2 dias. Os manifestantes protestam contra o aumento do preço dos transportes. 5 equipas da Primeira Liga tentam hoje chegar à 4ª ronda da Taça de Portugal em futebol. Vitória de Setúbal, Santa Clara, Famalicão, que lidera a Primeira Liga, Boa Vista e Marítimo. Ontem o Porto ganhou ao Coimbrões por 5-0 e o Braga venceu o Leça por 3-1. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma ave que não voa, que esmorece e cai no mar. Que perfeito

sabor a miel. Vuelvo a recordar aquellas noches de locura y de pasión. Oh, que no te ve en la avenida y cómo tú andabas vestida y tu sombrero de color marrón. Quisiera estar por siempre al lado tuyo para cuidarte y quererte con pasión. Para que seas feliz, si no te tengo a mi lado, yo me muero si no estás. Es que te quiero, amor. Te quiero, amor. Eres todo lo que tengo. Sin tu amor yo me estoy muriendo. Porque te quiero, amor. Te quiero, amor. Eres todo lo que pido. Por tu amor es que yo vivo, corazón. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Um programa que vai para o ar todos os domingos das 10 às 12h30. Não nego, mas tenho os meus porquês. Gosto quando falas-me ao ouvido. Então, como vem sendo habitual, vão poder fazer o número de telefone 0208-43-48-00 para fazer a vossa dedicatória. O teu beijo molhado ficou para sempre comigo. Tu beijas bem. Neste programa, sempre muita, muita música. Tu fazes bem. Então, vamos tentar passar uma manhã bem agradável neste domingo chuvoso aqui em Orleans. Minha cabeça. Então vamos lá beijar, hein? Tu fazes bem, bem. Como diz Elvio Santiago. Tu beijas bem, beijas como ninguém. Minha cabeça fica mais do que tu beijas bem. Tu beijas bem, beijas como bye. sejas com ninguém. Minha cabeça fica mais do sei. Tu beijas bem, beijas com ninguém. Tu fazes bem, bem, bem, bem, bem. Tu beijas bem, beijas com ninguém. Minha cabeça fica mais do sei. Tu beijas bem. Santiago, um artista que já esteve aqui connosco numa das grandes festas de São João. Portanto, continuamos com a boa disposição, com a boa música, aqui no programa de Telefone Toca. Dizer next. Essa é sobre a saudade do mar e a saudade da sereia. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Som pra você, ouvi na beira do mar. E cada grão de areia nessa praia inteira simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar. Fim de tarde, o mar é mansa, tropical, água e sal. Só pro vento terral, barco a vela, aquarela. Insa, insa, cada concha perto de você. Vem com as águas só pra te dizer que és bem-vinda, sereia linda. O farol brilha só pra te ver. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. E cada grão de areia nessa praia inteira simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar. Fim de tarde, o mar é mansa, tropical, ar de sal. Só pro vento terral, barco. Só cada concha perto de você. Vem com as águas só pra te dizer que és bem-vinda, sereia linda. O farol brilha só pra te ver. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar. E cada grão de areia nessa praia inteira simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar. Oh, na-ra-na. Esse amor é para você. Então foi a voz de Gabriel que assim nos fez viajar até o Brasil. Agora vem aí uma voz bem portuguesa, a voz de Luís Gomes. Ele disse: quero amor. E esta música é especialmente da parte da Senhora Maria para o Alberto. Que passe um bom domingo com muitos, muitos beijinhos e muito carinho. Então aqui ficou a sua dedicatória. jamás te abandonaré, porque eres todo lo que yo soñé. Dije, si estamos juntos nos amamos, entre caricias nos besamos, mientras amor va aterrizando en la pista de mi corazón. No hay entradas ni salidas, mi corazón que se resista, tanta pasión que hay en mi vida. Si sabes entre la soledad, cuando estás tú soy tu prioridad, sabes bien que es verdad, esta es mi enfermedad. Si no te obtengo a mi lado, yo me muero. Si no estás, porque te quiero, amor. Te quiero, amor. Eres todo lo que tengo. Si tu amor me voy muriendo. Es que te quiero, amor. Te quiero, amor. Eres todo lo que pido. Por tu amor es que yo vivo. Tiene un sabor a miel. Y no encuentro medicinas que curen las heridas, no sanarán jamás. Hoy he vuelto a recordar aquellas noches de locura y de pasión. Oh, que no te ve en la avenida, como tú andabas vestida y tu sombrero de color marrón. Quisiera estar por siempre al lado tuyo para cuidarte y quererte con pasión. Todo lo arriesgo por ti para que seas feliz. Si no te tengo a mi lado, yo me muero. Si no estás, es que te quiero. Então, uma voz bem portuguesa, a voz de Luís Gomes, uma voz a não esquecer, porque é uma voz extraordinária, a voz de Luís Gomes. Então, agora vamos à guitarra portuguesa. E esta música é especialmente oferecida da parte da Senhora Esperança para a sua amiga Amélia Martins. Com muitos, muitos beijinhos e desejo-lhe um ótimo domingo. Na estrada da tua casa, penso em ti no teu olhar. Tenho que arranjar maneira de te conquistar. Quando chego, perco a coragem de bater e não estares. Continuando sozinho, na esperança de me amares. Por isso te digo, foge comigo, por esse mundo fora, continuando o nosso destino. Que o meu pai quer-te para agora. Por isso te digo, foge comigo, por esse mundo fora, procurar o nosso destino. Que o meu pai quer-te para agora. Disseste que me abrias a porta, que a tua mãe tinha saído, e da estrada até ao fim, procurando que não tinha vivido. Já chega de me enrolares, estou cansado de esperar. Vou para a tasca do Chico, ir até mesmo buscar. Por isso te digo, foge comigo, por esse mundo fora, procurar o nosso destino. Que o meu pai quer-te para agora. Por isso te digo, foge comigo, por esse mundo fora, procurar o nosso destino. Que o meu pai quer-te para nora, disseste que me abrias a porta, que a tua mãe tinha saído, e da estrada até ao fim, procurando que não tinha vivido. Já chega da minha rolares, estou cansado de esperar. Vou para a tasca do Chico, ir até mesmo buscar. Por isso te digo, foge comigo, por esse mundo fora, procurar o nosso destino. Que o meu pai quer-te para nora. Por isso te digo, foge comigo, por esse mundo fora, procurar o nosso destino. Que o meu pai quer-te para nora. Por isso te digo, foge comigo, por esse mundo fora, procurar o nosso destino. Que o meu pai quer-te para nora. Música diferente na Rádio Arco-Íris no 96.2. Hoje é o programa do Telefone Toca, como todos os domingos, das 10 às 12h30. Vim chorar a minha pena no teu ombro e afinar. A mesma dor te condena, choras tudo o mesmo mal. Irmãos gêmeos no tormento, filhos da mesma aflição. Nenhum dos dois tem alento para dar ao outro uma mão. O amor não nos quer bem, e quem nos há de Então espero que não esteja dormida, e desse lado foi a voz de Salvador Sobral, ele que representou Portugal o ano passado na Eurovisão, e António Zambujo. Continuamos, e agora vem uma artista que vocês adoram e que nós também quisemos convidar para o aniversário da Rádio Arco-Íris. Ela chama-se Maria Lisboa e vai estar connosco o 9 de novembro na Sala Festas de Monticião. Contamos consigo. E aqui estamos a ouvi-la ao vivo no Coliseu do Porto. Thank you. Aqui estivemos com David Carreira. O problema é que ela é linda, é um amor. Portanto, continuamos com Jorge Feira, Segredos de Amor. Fui eu que pedi ao vento para carinhos te entregares.

ne crie pas, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, Tiago. Pelo sonho de um menino que sozinho procurou por um sentido. Não mudava nem um dia desta vida. Eu trocava por um reino, um império, um conto de fadas. E por nada deste mundo eu mudava. Então aqui estivemos com Manuel Campos e continuamos com Roberto Leal. Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má. de quem eu gostava, de quem eu gostava, de quem eu gostei. Foi por causa dela que eu me confessei. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má. Aqui estivemos com esta voz inconfundível, a voz de Roberto Leal. Dá cá um beijo. Continuamos com Liana, ela é irmã de Manuel Campos e ela canta-nos esta linda música, esta linda versão que todos os jovens gostam. Então esta música é especialmente para o Tiago, que esteve de parabéns esta semana. Para ele, muitos, muitos beijinhos dos avós. Um dos meus fica calado. Agora és tu que vais aprender o que sempre quiseste, me ver aos teus pés, mas nunca conseguiste, queres te vingar. Oh, já, já, não é assim, já, já. Queres jogar, mas vais aprender que comigo tu vais só perder. Yeah. Oh, já, já, não é assim, já, já. Queres jogar, mas vais aprender que comigo tu vais só perder. Yeah. Ias passar a noite coladinho ao pé de mim, mas nunca conseguiste e agora dizes sim. Não estejas a inventar coisas assim. Tudo o que se passou não foi assim. Dizias sempre a mim o meu amigo e eu acreditei, confiado em ti. Agora queres jogar, mas vais perder. Pensavas-te vingar, mas vais perder. Eu sei bem que no fundo tu não estás bem. Só esperas que te dê o que tu queres. Achas que isto vale a pena? Evitar coisas sobre mim. Achas que isto vale a pena? Evitar coisas sobre mim. Achas que isto vale a pena? Evitar coisas sobre mim. Oh, já, já, não é assim, já, já. Queres jogar, mas vais aprender que comigo tu és só perder. Yeah. Oh, já, já, não é assim, já, já. Queres jogar, mas vais aprender que comigo tu és só perder. Yeah. Então esta música é especialmente da senhora Amélia Martins para a sua irmã Júlia, que esteve de parabéns, a quem ela deseja um ótimo domingo com muitos, muitos beijinhos. Oh, malhão triste, malhão. E é Maria Lisboa, Maria Lisboa, que vai estar connosco na sala de festas de Montição para o aniversário da Rádio Arco-Íris. Ela vai estar connosco na sala de festas de Montição, então, o 9 de novembro. Contamos consigo. Eu por ti não vou. Eu por ti suspiro, eu por ti dois. Eu por ti não vou suspirar jamais. O malhão quando morreu, o malhão quando morreu, deixou escrito na escritura, deixou escrito na escritura que lhe forrasse o caixão com pano de pouca vida. Eu por ti suspiro, eu por ti dois. Eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dois. Eu por ti não vou suspirar jamais. Malhão

São exatamente 11 horas e 20 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa de telefones Toca, que lhe vai fazer companhia até às 12h30. Continuamos com Liana Chumedan, a irmã de Manuel Campos. Não esquecer a Liana, uma jovem portuguesa, então, que canta lindamente e tem belas músicas. Continuamos com um dos grandes nomes também da música portuguesa, Roberto Leal. Bate com fé. Então vamos lá ouvir esta música. Passei pela Senhora das Dores, para lá chegar mais depressa. Passei pela Senhora das Dores, para lá chegar mais depressa. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olha a rivalidade. Bate, bate a mão, bate, bate com o pé. Passa Deus que me guarde, caminhos da minha vida. Rogai a Deus que me guarde, caminhos da minha vida. Bate, bate a mão, bate, bate o pé, bate, bate, bate, e olarilodé. Bate, bate a mão, mas bate com fé, faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Chegar ao Senhor do Bom Fim, ensinou-me a corrida para chegar ao Senhor do Bom Fim. Bate, bate a mão, bate, bate o pé, bate, bate, bate, olarilodé. Bate, bate a mão, mas bate com fé, faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Na dor que vem e vai, também estavas comigo. Na dor que vem e vai, também estavas comigo. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olarilolé. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olarilolé. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Aqui com essa cara de contente, faz tempo que eu não vejo você. A mesma impressão eu tenho do amigo sorrindo pra tudo que vê. Quem vive sorrindo assim desse jeito só pode mesmo ser por amor. Vai adivinhar no mato meu grande barato, parece que alguém te contou. Dia de chuva, que coisa mais linda, ela tava esperando o sinal. Num dia de sol me sorriu tão bonito, eu puxei um assunto banal. Joguei meu casaco pra que ela pisasse e ela me deu nota 10. A minha estava enxuta de fato, mas não tão somente nos pés. Essa felicidade é uma gata chocante que eu conheci na cidade. Na segunda-feira de short amarelo, ela tava o que não tá no gibi. A minha na terça sobrava no short, se era amarelo eu nem vi. Na quarta e na sexta num beijo me disse que tava gostando de mim. Que coisa engraçada, na quinta e no sábado comigo também foi assim. Ela gosta das flores que eu mando e o cartão que eu escrevo, sorri quando leu. A mim usa flor no cabelo, será que essa flor não é do mesmo buquê? Ela cuida do corpo, ela corre na praia e ela adora sair pra dançar. Não sei se me explico, mas tudo da mim o amigo acabou de falar. Toda a razão dessa felicidade é uma gata chocante que eu conheci na cidade. Conta mais, conta mais. Quero saber, quero saber. O que você tem? Conta mais, o que quiser, o que quiser. essa mulher. Você não tá achando? Mas é claro que eu estou, são histórias parecidas demais. Me diz como ela é, será que ela é a mesma? De repente até são duas iguais. A minha é a morena, que ali já vem chegando com outra morena também. Oh, ainda bem, a outra é a minha, as duas são lindas. Amigo, então tá tudo bem. Que bom que a razão dessa felicidade são duas morenas que a gente encontrou na cidade. Que bom que a razão dessa felicidade são duas morenas que a gente encontrou na cidade. Conta mais, quero saber. Conta mais, o que quiser. Quero saber mais dessa mulher. Conta mais, quero saber. O que você tem pra me dizer. Conta mais, o que quiser. Essa mulher. E agora vamos ficar com a voz de Roberto Leal, como é linda a minha aldeia. E ela é mesmo linda, e cada um gosta da sua, e cada um gosta de onde nasceu. Então, Roberto Leal, como é linda a minha aldeia. Lembro até onde eu vivi. É tão lindo amanhecer. Cai o sol sobre as verdades. Lá não pudeste viver. Hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos estão tocando, é chegar. Nossa gente vai rezando nessa hora de alegria. Logo se prepara a ceia, a hora da Ave Maria. Como é linda a minha aldeia. O jardim das oliveiras, guarda os teus lindos trigais. És a esperança verdadeira, és a terra de meus pais. É tão lindo amanhecer. Cai o sol sobre as verdades. Lá não pudeste viver. Hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos estão tocando, é chegado o fim do dia. Nossa gente gente vai rezando nessa hora de alegria. Lá você prepara a ceia, a hora da Ave Maria. Como é linda a minha aldeia. Ai, como é lindo o nosso Portugal, hein? E a nossa música. Então desejo um ótimo domingo a todos vocês que estão à escuta da Rádio Arco-Íris e do programa do Telefone Toca. Agora vamos ficar com uma artista que vocês gostam, e nós também, porque ela vai estar presente brevemente, ou seja, o 9 de novembro, na Sala de Festas de Montição, num espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris, e a Rádio Arco-Íris conta consigo, e a Maria Lisboa também. Então, Vida Louca, e esta música é especialmente para um ouvinte que está a trabalhar. Então, para ele, muita, muita coragem. E dias melhores virão. Ah, então, força! Sabem que no dia 9 de novembro há uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montição em Saint-Jean-Blanc, e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montição em Saint-Jean-Blanc com a Maria Lisboa, e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado, 9 de novembro, na Sala Montição, em Saint-Jean-Blanc. Uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Ai, a Maria Lisboa, então vai estar connosco sábado 9 de novembro. Ela que tem música para todos os gostos, da música do folclore, ao fado, à música pimba, à música ligeira e à música batida. Vamos lá, você vai poder passar uma noite bem agradável. Zumba, zumba comigo, Maria Lisboa. Você vai poder lançar o Zumba ao som de Maria Lisboa. Então, sábado 9 de novembro, na Sala Festas de Montição, um espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris, pela vossa rádio. Então você fica atento às emissões da Rádio Arco-Íris, porque vai haver muitas praças, muitos bilhetes para a entrada deste espetáculo de Maria Lisboa. Vamos ser generosos para este fim de ano, para este espetáculo, data aniversário da Rádio Arco-Íris. E a grande artista, então, é Maria Lisboa, pela primeira vez em Orleans. Uma das artistas que fez mais espetáculos durante este verão, durante estes dois últimos anos, foi ela. Borel! Brasil! Davi Carreira! Perguntas o que é que eu vou querer de ti. Se depois disso eu vou ligar pra ti. Baby, fica calma, não é nada disso aí. Tu queres que eu te diga? Queres, baby? Quero bagunçar a tua cama. Fazer gostoso que tu vai querer roubar.

Sylvie, Sylvie. Essa minha canção, teu jardim perfumado, meu anjinho adorado. Cada vez que te seguro em meus braços, logo vejo sorriso no teu rosto e logo me acendes um beijo. Esse beijo com calor me dás, filha querida, é um símbolo. Deu nesta vida. Sylvie, Sylvie, Sylvie, minha flor. Sylvie, Sylvie, minha filha. Quando eu já for velhinho, vais entender o que eu canto e porque há tanto carinho. A voz da Luís Filipe Reis com este lindo tema, Sylvie. E agora vamos aos nossos compromissos comerciais. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves.

Andorinhas que num pai vem, leva um bem saudade de mim. Cartas de amor, quem as não tem? Ai, só nós dois é que sabemos, hein? Só nós dois, Tony de Matos. Sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor forte e profundo. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece que vai na rua, vem ser minha, eu serei teu. Que falem não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos as torturas dos desejos. Vamos viver o presente tal qual a vida nos dá. O que reserva o futuro, só Deus sabe o que será. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece que vai na rua, vem ser minha, eu serei teu. Que falem não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Então, esta música, Só Nós Dois, fez parte do filme Canção da Saudade. Um lindo filme, um filme bastante antigo. E continuamos com O Coração Apaixonado. Quando o coração chora, de quê? De amor. É melhor que ele chore de amor que de tristeza. O coração chora em dor, por se recordar de um grande amor. E tantas vezes eu me lembro daquelas férias em setembro, das rosas e dos beijos que eu te dei. Como posso eu esquecer de mim? E as saudades que eu tenho de ti, das noites quentes de verão, do vinho doce e da canção, dos sonhos que contigo eu vivi. Quando o coração chora é a dor, por se recordar de um grande amor. Estando Roma tão distante,

as flores que lhe dou. E em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos. São exatamente 12 horas e 29 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E então, para nos despedirmos de você, esta música, As Flores que lhe dou. Então, muitas flores para vocês todos. Em todos os casos, muita saúde, muita alegria. São isso os votos sinceros aqui do programa do Telefone Toca. Espero que tenham passado uma agradável manhã na nossa companhia, na companhia da música portuguesa e da Rádio Arco-Íris. Como sempre, foi um imenso prazer estar aqui para divulgar todas estas mensagens e a música portuguesa. Então marque encontro para a semana próxima. Até lá, muita alegria, muita saúde, muita coragem e tudo o que é de bom para vocês. E a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida,